aproveitou para contar histórias de crianças, porque o espírito da leitura torce-se é de pequenino. Eu quero ir com o Mickey. Gostas dos bonecos? Eu gosto desse. Como é que ele se chama? Homem-Aranha. É o Homem-Aranha. Mas é com os livros para graúdos que a Ministra da Cultura está preocupada. No Dia Mundial do Livro, Gabriela Canavilhas deita contas à vida, é que todos os anos há muitos, muitos livros que vão parar ao caixote do lixo. Eu tenho ideia, mas até tenho vergonha de dizer, prefiro não dizer. São muitos, são muitos. Mas são o quê? São muitos livros. Muito mais do que isso. Muito mais. A vergonha da Ministra da Cultura com os excedentes das editoras que todos os anos são destruídos. A Ministra não quer revelar quantos, mas garante que são mais de 100 mil. Para evitar aquilo que chamou de massacre à cultura, Gabriela Canavilhas anuncia que nos próximos dias avança a isenção do IVA para a doação de livros, para que as editoras não sofram na carteira o prejuízo e os livros ganhem segunda vida. Há outras maneiras dos livros poderem ser aproveitados e, portanto, é preciso criar os mecanismos que motivem e que justifiquem que, na lógica do negócio, que valha a pena entregar os livros e não os destruir. E, portanto, a ideia será o mais rapidamente possível, ou nesta semana ou na próxima, fazer aprovar uma introdução de uma alteração legislativa que permita que os livros que sejam oferecidos não paguem IVA. No fim, seguiu-se a distribuição de 200 livros para a Biblioteca do Moinho da Juventude, na Cova da Moura. As crianças agradeceram.